Tio Sierra, November, Juliette Fox. Confirmar agora, vai sair na saída Momo Cogbo direto. Transponda novamente. Afirmativo, então é. Confirmando, é nível 180, vai decolar da 17, curva esquerda, Momo Cogbo, controle 1935, com transponder 5170. No pátio 5? Hangar? Ciente, com 07 a bordo, estacionamento táxi Torre 1 noite, meia dúzia. Cruzamento da 190 Alfa Tango. Alfa Tango Tango, controle 199, decimal 35. 1935, obrigado, bom dia. Papá Salvador. Ativo liberado com o negócio de vida, deixado 75, comprou aqui, florante. Ok, só segue em condições visuais, reposto usando 2500 pés. Alfa Tango Tango, controle. Muito bom dia, o Alfa Tango Tango na Momo. Positivo, Alfa Tango Tango da presente, curve à esquerda na proa 260. Esquerda agora 260. Esquerda 260, Alfa Tango Tango. Minha autonomia? Positivo, bravo, livre frequência para coordenação livre na ingresso na terminal Aracaju, chame o mesmo 120, decimal 3. Tinha autorizado o táxi até o ponto de pedra para ingresso, chama a torre 198, decimal 6. Gente. Question 6200, do you want vectors for final visual runway 170? Would you appreciate that, sir? Would you accept vectors and descending to 050 now? Okay, fly ahead in 050 and maintain descend 050 level. We maintain heading 050, descending to 050, descending to 050. O 5316 está visual com campo? Ainda não, na presente posição ainda não. Positivo, corre agora à direita na proa 2, na proa 140, informe estabilidade visual. 140, reporta visual, 316. O Alfa Tango Tango, confirme a proa por destino. Isso é a proa 300. Voe da presente destino, Alfa Tango Tango. Presente destino, Alfa Tango Tango. Acender para uma centena. Livre. Libra Ascensão, Centena, Alfa Tango Tango. Tio Romeu, vou ver aqui. O Eco... Eco Delta autorizado a decolagem da pista 17, por vento variável com dois nós, o Mike Eco Delta. Equipamento, não recebo o seu transponder. Positivo, mantenha 1.500 pés na proa da rotatória, informe 20 milhas de Salvador. Né, 6200 down 3000. Clear down 3000, sure, sure, sure. No meio visual com a final da 17? Afirmo, 5-3 no meio visual. Que chama no torre agora 18-62. 18-6. No meio já visual com a pista. Gente, trip 5-3 no meio, continua a aproximação, aguardando pista livre. Tem um helicóptero decolando da cabeceira da 17. 5-3 no meio, ciente. Trip 5-3 no meio, autorizado pouso, pista 1-7, vento variável com 2 nós, QNH 1-0 no meio. Livre pouso 1-7, 5-3 no meio. Mike, Eco Delta, decolado aos 4-5, controle 1-1-9-3-5. Mike, Eco Delta, prossegue meu pé direto, Manati. Ok, você precisa de um domínio, né? Tá livre, reposto de, livrando a zona de controle. Apontará mais um gás, Mike, Eco Delta. Controle Salvador, Xenar 6225. Xenar 6225, prossegue via chegada, desça para o 050, o 6225. 050, 6225, via chegada. Ok, vai solicitar uma longa final visual para 17? Se possível. Positivo, na posição bomb será autorizado. Mantenha o perfil da saída bomb, da chegada bomb. Grato. Papatango, Romeu Golf Victor, autorizado ingresso na 1-7. Reporta linha de ponto cabeceira 1-7, Romeu Golf Victor. 6220 down 2000 feet. Clear down 2000. Sim, Romeu na escuta. Salve Salvador, é o trip 5-3 no meio, livrando a pista. 5-3 no meio, ingresso no pátio 1, no remoto no 2. Pátio 1, no remoto no 2. 1-0 no meio, vai prosseguir para Cariro, para Lorenzo? Se você não puder cortar, a gente vai sair direto da presença para essa praia. Tá livre, só segue via litoral em altitude de coordenação, o Vitor Hotel Papá. Hotel Papá. Serra Hotel, estou visando com o seu tráfego, mantenha a proa da rotatória. Romeu Golf Victor, tem livre decolagem da pista 1-7, o vento variável com 3 nós, o Romeu Golf Victor. Heading 130 and report visual runway inside. Right turn heading 130, call back 6300. solo é o 3316, a senhora via de posição 1-2, o balizador está chamando na 13, ok? Sente. Salvador? Inicie espera na presente posição, a 1500 pés. O Ocean Air 6225, desça para 3000 pés na proa do VOR. 3000 pés na proa do VOR, Ocean Air 6225. 1935, obrigado, bom dia. Olhe, bom dia, Papatango Romeu Golf Victor, decola, árvore na sua escuta. Ok, eu subi na centena, saí da árvore, Romeu Golf Victor. Na centena na árvore, Golf Victor. Aguarde, copy, guarde 107. Final approach, 17 down London. Ok, call tower 118, this 16. 18-6, bye-bye. Salvador Tower, good morning. This is Ocean Air 6200 on final approach, runway 17. Ocean Air 6200, continue your approach. Waiting for ATC clearance for land in runway 17. Wind is now variable with 2 knots. KNH 1016. 1016, and stand by for landing clearance. Ocean Air 6200. Proa 225. 200, you're clear to land on runway 17. Wind variable with 2 knots. Clear to land 17, Ocean Air 6200. 5, voe com a proa 190, voe com a proa 190 e descendo para 3000 pés. 190, 3000 pés, 2, desça para 2000 pés e informe visual com o campo. 2000 pés, porta na sua, 2000. 107, decola sem interferência do procedimento de pouso e decolagem da pista no 735, guardião 107. Guardião 07, fora do solo aos 53, controle 199, decimal 35. 199, controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, linha do litoral 500 pés, reporte visual para pouso. Posso analisar a linha no Guardião? Mike, é que o Delta livre frequência até o retorno. Autorizado GQL, 140, decola da 17, curva à direita na saída da árvore, transição elefa, controle 11935, transponder 5416. Hotel Papá, Salvador. Ingresso via corredores, reporte, caixa pregos, firmando reporte ingressando no corredor Veracruz. Veracruz, no PAB, tá no pátio 5? chamar torre 1-1-8-6-12 para sua mensagem. 6200 de Bruna 64. Chamar 6200, ingresso a parte 1 no portão 04. Parte 1 no portão 04, 6200. Já avisou com a pista? Foi para o 6225, não estamos visual ainda. Nem com a pista, nem com o campo. Entendido, informe visual. Serra Lima, prossiga. Agora visual, prosseguindo na descida. Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Descida. Complete aproximação visual, torre do Salvador, frequência 1-8-6, bom posto. 108,6 graus. Oceaner 6225. Oceaner 6225, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. O vento variável com 2 nós, que é legal no 0 no 6. Ciente, aguardando autorização para pouso, 6225. Acione identificação dessa via chegada Bonsa 2000. Bem, ajuste no 0 no 6, procedimento previsto NDB pista 17. Via chegada Bonsa que se excedeu na 7, passarelo 2225. NERM 6225, pouso autorizado. Ativo, está 500 pés. Vou pedir só para prosseguir mais ao norte aí, ok? Terra Eco Hotel, visual com campo? Ativo, visual com campo. E aí, chame a torre para ingresso no circuito, a frequência 1-8-6, hotel. Serra Eco Hotel, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, número 2 na aproximação da 1-7. O vento variável com 2 nós, o Serra Eco Hotel. O meu conflito ao controle, confirma estimado de pouso. 0205, Rodrigo Vivito. Estado acionamento e bota pro táxi, o Alfa te anima. M6225 no solo 59, livra a pista pela esquerda, na Lima chama solo 1-2-1-9. 1-2-1-9. Tango tá na escuta, Alfa Tango Tango. 101, no setor, chame o centro, frequência 125, decimal 45, caso negativo alterne em 12685, até a volta. 20, o Kilo Serra Lima é o segundo para táxi no setor, o Kilo Serra Lima. Oi, Salvador, Papa Uniforme Serra Eco Hotel, passa na vertical da rotatória. Papa Uniforme Serra Eco Hotel, tem livre pouso na 197, o vento variável com 4 nós, o Serra Eco Hotel. Tem livre pouso, Serra Eco Hotel. Mike, aguarde. Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, correção, primeiro para táxi, autorizado táxi até o ponto de espera da 17, é porta para ingresso, Kilo Sierra Lima. Para 2223, vai na Pro DNDB de Salvador. Oi, hey, papá. O Alfa Charlie Mike. Mandar essa 1500 pés, a porta através de Paris. Visita o hotel, papá. Passarela 2223, desço para 3 mil pés, informe visual com campo. Desce para 3 mil, passarela, contra visual. Azul 4208, dispara nível de voo 050, prevista NDB da pista 17, Salvador. Prossiga na chegada Mari. Autorizado backtrack, o Sierra Eco Hotel para o Pátio 4, agilizando. Papa Romeo, Kilo Serra Lima, autorizado ingresso na 17, agilizando o táxi até o ponto de espera, reporta pronto para decolagem. Sierra Eco Hotel, seu solo foi aos 05. Passei 2-2-3. Passaram 2-2-3, autorizado 2000 pés de negal no 0 no meio. Para 2-2-2-3. Só para a pista, passa 2-2-3. Confirme. Já está visual com a pista. Passaram 2-2-3, chame torre 1 no noite desse caminho. 1-9-6-2-2-3. Passarido 2-2-2-3. Passarido 2-2-2-3, continue em aproximação, aguardando pista livre. Tem um tráfego iniciando decolagem da 1-7. O passarido 2-2-2-3. Gente, aguardando pista livre. 2-2-2-3. Papa Romeo Kilo Serra Lima, está restrito 2 mil pés até 1,5 milhas após a decolagem. Tem livre a decolagem da 1,7, vento variável com 3 nós. O Kilo Serra Lima. Alfa Tango Tango, está na escuta? Passarido 2-2-2-3 tem livre pouso na 1-7, o vento variável com 3 nós, quem negar no 0 no meio é passarido. Confirma o vento? O vento variável com 3 nós, passarido 2-2-2-3. Gente, livre pouso, passarido. Quilo Serra Lima, decolado aos 07, controle 1-9-9, decimal 35. 0-9-3-5, Lima. Controle, bom dia, Papa Romeo Kilo Serra Lima. Papa Romeo Kilo Serra Lima, contato cadastro para nível de voo 140, sai da Arbor. Gente, 140, Arbor, Kilo Serra Lima. Papá, Alfa Charlie Mike, vai manter o ponto de espera e será autorizado o ingresso na pista no 7. Porém, decolagem está restrita a 2 mil pés, 1 a 5 milhas. O Alfa Charlie Mike. Oi, Samuel.